maltrata demais, hein? Faz um tempão que ligo pra você, insisto até cair a ligação. Visualize, não quer atender. Eu sei que está com o celular na mão. Me xinga, briga, mata sua raiva, mas não. Deixa aqui sem ouvir nada, vou enlouquecer. Aperte o verde aí, bebê, só faz chamada ignorada. Alô, Raimundo Bahia Fest, estamos juntos. Portal do Arrocha. Me xinga, briga, mata sua raiva, mas não me deixa aqui sem ouvir nada, vou enlouquecer. Aperte o verde aí, bebê, só faz chamada ignorada. Só faz tu. Tô te ligando e só faz tu. Só faz tu. Maldito toque que maltrata, o toque de chamada ignorada.